O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Os beijos numa ânsia louca que posso me... Bora tocar um pouco de saudade, bora. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Vamos embora! Meu amigo Dudu. É Dudu. Imaginar. É o esposo da Rita. Fantasia de amor com você. Se conheceram lá no Tupinambá. Te amar. Que vou fazer se depois. Oi, oi, Júnior. O sonho se transforma em coisa certa. Foi, Dudu. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Cadê a carroça festa? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha! Mergulha, careca! Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. É DJ Toninho! Eu tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Saudade. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. É o hino dela. É o hino dela. Ela não tem coração. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não... As meninas que não têm coração. O sofrimento depois. Jerusa, Adriana. Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Olha o meu amigo Neto, é Neto! Espero outro ir embora. E aí, como é que tá? Para chegar minha vez. Tô sabendo, tô sabendo. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? quando está com ele na cama. O meu casal Carícia. Ou se quando está com... Está aqui no quintal. É nele que está pensando. Meu amigo Alfredo, Cássia. Não, quem um abraço aqui do maestro. Que não sabe a quem está amando. Como é que é? Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Lúcio CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Saudade. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei. Te encontro. Lúcio CDs gravando todos aqui. Em cada rosto eu quis te... Tá gravando? Eu quis fugir da sua... Minha amiga Missione já na área. Mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar? São Douglas. Aí, grande técnico aqui do palco. Cadê você, Douglas? Vem te embora pra cá. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Alô, Douglas, não chega, canádia. Eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar teu caminho? Ficar assim sozinho e sem você me dá uma vontade de morrer. Minha professora Jo, aí Jo. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Para cabeludo, para cabeludo. Amor, alô barbudo. Só você eu quero, demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Aí o meu casal do Jardim América, meu amigo Dudu e a Tati, só na manha. Nossa cabeleireira de luz. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você. Aí o Caio Fernandes, aí do Conjunto Maguari, valeu. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço, não me deixe assim. Aqui é Lúcio CD. Safadão de Coraci, é o nome da emoção. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu. Alô, Simone! Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. A carroça quebra esse gelo aristocrata. Wilson, aí o Branquelo, o Maicon e a Mila, galera de Coraci. Aqui é Lúcio CD. Como é que é, Natália? Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Juramar de me entrega lá da feira do entroncamento. Prazer, esquecendo até de lembrar de mim. Para Max do Papão,

Meu parceiro Jay Kleber, comandante da Quinta do Whisky. Posso te apanhar. Agora ali de camarote. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Deixa eu abraçar aqui o grande empresário Renan da RW Multimarcas, ao lado da sua esposa Denise. Vem aqui dar o ar de sua graça. Tá aqui tomando todas, só de boa. Sargento Ábio, minha querida Bia. Amanhã tem Ponte das Flores, viu, Bia? A luxuosa carroça na saudade do Ponte das Flores. E ela já confirmando a presença. Legal, pai d'égua. Carroça é festa aqui do ladinho, meu irmão. Amigo pensando, um super cometa também, né, por aqui. Um abraço a você, o meu fotógrafo G. Alô, Júlio Barra, equipe sem fronteiras na área. E aí, Bibi? Tão lindo, amor. Cadê o Bibi? Vem. E a gente, ah, tá vindo. Tá só o pintinho. Parece que o mundo foi feito só de paz. Meu parceiro MM também, um abraço a você. Aí, MM, o Marconte também, rapaz, tá na área. Bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Síndico Ted Franco, um abraço do Franjinha. Um abraço também, o Vitor Magalhães. Entre você e eu, só resta agora amor. CD ao vivo do Toninho com o Maluquinho. Feito só de paz, minuto e eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. Amigo Rogério Varejeiro, também não vive jamais. Alô da sua primeira dama, é amiga Cris. Entre você e alô, Cris. Essa coisa mais linda. Tá chegando aí, Sori, viu? Salva a terra. Você, enfim, entre você e eu. Vem aquele queijo de primeira qualidade. Agradecer a Deus. É amor sem fim, entre você e eu. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Bora começar a esquentar, bora aqui, bora. Bora ver quem sabe cantar. Pra você que perdeu aquele grande amor. Assim, ó. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não chora, não. Não vale a pena. Não vale a pena. É você. Mas vou você perdeu. Aí você vai saber. O quê? O quê? Perdeu um grande amor. Fala pra mim mais uma vez. Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. Alô, Natália ali! Você é marcante agora, bora! Um, dois, três! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou.

veio, pega, veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Uhul! Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, loura ou preta ou sarará, a verdade é que o brega todo mundo quer dançar. A carroça. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui. Aqui o sol raiar. Vamos até de manhã, né, gente? Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Nosso empresário Ademar Gonçalves. O brega do Pará. Aí, Ademar. Vou ficar por aqui até. Até que horas? O sol raiar. Zonde. Aí o Lula, o Babadeira, marcando presença aqui na carroça. Tenho amor pra valer, quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar. Prepara a guitarra aí, cabeludo. Uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas. Rodolfo dos Balões. Sete horas, ela só no é o nome da moção. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E aí? E vai. Sandu aí! Cadê a galera do papão aí, o que eu quero ver? Levanta a mão aí! E a galera do leão! Égua, Pai Sandu e Remo tão juntinho, né? Mas o Remo tá um ponto na frente ainda! Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Forte lá do líder. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Vou chamar eles. Cadê a galera do carroça? Fecha aí. Um, dois, três, já. Como é que é? Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. A carroça tá saudade. Bora, marcou de vez, embora, marcou. Eu gosto de ver o Tomassimo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. Bora, Rita Gold! A carroça é festa. Alô, Júnior! Vem, vem dançar. Júnior do Comércio. Alô, Dudu! A carroça da saudade, você faz se gingar. Com o Máximo Franjinha e o DJ Tony. Eu! Na carroça. E também tem um espetacular. Você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. A carroça é festa. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. Vamos lá, filho. I glad you're home. Oh, baby, you really miss me. I guess you did. Acho que tá bom, né, gente? Vou deixar pro Tom incendiar daqui a pouquinho. A Daqui a pouquinho tem um show. Um show especial aqui do Natália Diz. Aqui da carroça. Pode esquentar. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Como é que é? É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a talismã da sorte da beleza que esse dia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Roça. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dádiva da sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Sair do chão. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha. Bora, japonês. Gente que brilha, só tem gente que brilha. Bora, japonês. Na minha quadrilha. Simbora, moçada. Segura a pisada. Só na sanfonada. Só na zabumbada. Simbora, moçada. Segura a pisada. Só na zabumbada. Só na sanfonada. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Tem quadrilha, tem. Ó, nega Juju, sai do chão. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro. O nosso patrão Kekel. Tem morena. Juntamente com a sua esposa. Linda. Aí, Paula. Passo de fita. O São João do Nordeste. É uma festa bonita. Como é que tá a piscina lá? Tem fogueira e paixão. Fazer uma live. Tem cor, tem baião, tem forró. Olá, Kekel. Quem sempre foi o maior, com certeza é... Meu amigo Átila, promoter. Alô, Átila. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem cor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha. Só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada. Segura a pisada. Empresária Ana Maria. Nada, lá do Pito Ranch. Lá da Conselheiro com a Castelo. Simbora. Onde você encontra segura, o melhor o leitão do mundo. Vou te contar aquele leitão, viu, Ana Maria? Ana Maria. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia. Vamos dançar. Assessora Amélia Garcês também já na área. Requebra pra lá. Ei, contador. Requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Como é que é? Família Supertais. Valeu. Na emenda. Amarre a corda direito. Na emenda. Pra corda não rebentar. Na emenda. Quero um trabalho. Brincando de emendar. Na emenda. Tem moça que quebra a jura. Na emenda. E depois não pode emendar. Na emenda. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Na emenda. Eu vou fazer um engenho. Na emenda. De corda de caruá. É um trabalho bonito, mulher torcendo os cabitos, fazendo a corda coxar. Na emenda. Os velhos estavam brincando. Na emenda. E depois deram pra brigar. Na emenda. A tristeza criou dó, bobo enganou vovó na hora de emendar. É o forró, Matuz Colete. Ô seu menino, desemenda agora que eu quero ver. O rei do frango lá no panorama. O cantador de repente, quando toma água quente, começa a desemendar. Olha, o rapaz perdeu um J o quê? J5. Ele paga 3 baldes pra quem encontrar. Acho que essa recompensa tá muito pouca, viu? Já tá aumentando, ele paga 5. Olha só de J7, de J5 que apareceu aqui, ó. Eu duvido tu encontrar de novo, duvido. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi um povo cantando embalado. Aí a Cláudia Santa Casa. Vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho, posso? Ali o líder é 24 horas, você vai lá comprar logo outro. Alô, Carlos! Alô, André! Mandando um beijo pra suas esposas! Família Pedro Barbeiro já na área. Ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar pro riacho do navio. Laia, laia, laia, laia, laia. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Laia, laia, laia, laia, laia. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada, onde eu Zéu de Marituba, Antônio, a Cláudia. Valeu a presença. Se você fosse eu levar. Ô Darlan Silva. Vamos ficar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Pois quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra. Fala garçom, cerveja aqui no lado, garçom. Só com a mão. O candinheiro se Luiz. Do lado outeiro. Segunda-feira a carroça vai estar no Ipanema, viu? Lá no outeiro. Quem não tem hora pra chegar na sua casa aí, joga a mãozinha. Joga a mãozinha pra cima. Eu vou chamar só a galera do Clube do Remo com a mãozinha pra cima aí. Galera do Remo, cadê a galera do Remo? Mãozinha pra cima aí. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Muito fraca essa galera do Remo hoje aqui, viu? Cadê a galera do Paysandu agora? É bicolor, é bicolor. É bicolor. Olha o meu empresário Renato ali no meio. Tacacá do Renato. O melhor tacacá do mundo. Ronaldo, empresário lá de Coracim. Isaac Logística. E a secretária Kelly. É o nome da moção. Renatinho. E a liga da família. Modão chegados. Nesse vai e vem que é gostoso de matar. E no toque das esporas começou a relinchar. Eu morri pincela, começou a disparar. Marcelo, negra me dá uma tremedeira. Marcelo Telão, uma tremedeira que me faz arrepiar. Uma louca de meteira, ui, ui, ui. Bora cheia, hein, Marcelo? Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Uma louca de meteira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Uma louca de meteira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, Rico Zenar. Cavalgando toda a lua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de medeira. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Eu vou cantar pra você. Nos teus braços vou dançar. Quero me divertir, te amando até o sol raiar. Eu vou cantar pra você, nos meus braços vou dançar. Eu quero me divertir, te amando até o sol raiar. Segura, garoto! Até correr na chuva se acaso ela cair. Jogar tudo pra fora a emoção que eu senti. Andar sobre as estrelas que estão brilhando no céu. Tornar a fera bela e adocicar o fel. E te amar, eu vou cantar. Nosso patrão Ademar Gonçalves. Teus braços trabalha, trabalha incansavelmente pelo sucesso. Aqui da carroça. E diz, Toninho, avisa a galera que a gente vai até de manhã aqui. Quem vai até de manhã aí, dá um grito aí. Então pronto, Ademar, tamo juntos. Chamando até o sol raiar. Uhul! Até andar em cima da linha do Equador. Fazer versos bonitos pra falar do meu amor. Ouvir os passarinhos gorjeando de manhã. Fazer em minha mente o pecado da maçã. E flutuar, eu vou cantar pra você. Nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir, te amando até o sol raiar. Eu vou cantar pra você. Nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir, chamando até o sol raiar. Até andar em cima da linha do Equador, fazer versos bonitos pra falar do meu amor, ouvir os passarinhos gorjeando de manhã, fazer em minha mente o pecado da maçã e flutuar. Opa! Eu vou cantar pra você, nos teus braços vou dançar. Eu quero me divertir, te amando até o sol raiar. Vamos até o sol raiar. Eu vou cantar pra você. Bora dançar agora, bora dar uma relaxada assim, ó. Bora dançar o shot, bora! Esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Olha a minha amiga Celim! Me lasquei. Maro Saudade. Levei uma surra. É o meu casal de luz. Uma surra caprichada por meu pai. Chegaram agora? Que eu arribei de casa. Sabe que vocês são sempre bem-vindos aqui, viu? 1930. Um beijo ali. Ingressei. Um abraço, forças. Mauro. Revolução como o diabo. Tiro como o diabo. Nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Atenção, Dalmata. Atenção, Dalmata. RCA. Não chega no seu apartamento. O seu filho tá chorando lá. Artista. Artista do Nordeste. Meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Estou ali, naquela madrugada sertaneja, frente a frente com a minha casa. Chamei. Vou de casa. Vou de casa. Me lembrei do prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor Deus, louvado. É seu Januário? Sim, senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra lhe entregar. Tô morrendo de sede. Amigo Ramon e o Pirabas. Um copo d'água pra mim. Tá com a gente aqui. Copo não, traga mesmo um coco. Fala, Júnior Velhão. 0-0 aqui, bora. Pela grita da janela. Aí vim ver acender o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. Tibungo. Lá vem o velho pelo corredor. Para José Ferro. Caneco numa mão. E aí, Bob? Candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o coco d'água no batente da janela. Tirou a tramela. Abriu a janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele. Aquele cheiro antigo. Aquele cheiro meu. Ele candeou. Atenção, Alfredo. Alô, Cássia. Candeeiro acima da cabeça. O meu casal Carícia, então chega aqui atrás. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo. Irmão que eu não conhecia. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo. Amigo Lula! Já tá. Alô, Lula! Gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Homem lá de Colares. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz, respeita Januário, moleque! Quando eu votei lá no sertão, eu quis zombar de Januário com meu pole prateado. Só de baixo, 120, bolso preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado. É isso, Mônio. Luiz, de Caio Fernandes, lá no Conjunto do Maguari. O senhor não vem com ele, ninguém vai, Luiz. Respeita o forrozão do Natália ali. Vamos até 6 da manhã. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro da noite de regação. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro. A gente agradece primeiramente a Deus por eles proporcionar essa alegria no dia de hoje. E também a todos os moradores. Aos moradores aqui do Natália Lins. E não medir esforços para trazer de volta essa festa. É uma das maiores festas de tradição de Belém do Pará. Forrozão do Natália Lins. Muito obrigado a todos, viu? E a carroça tá aqui fazendo a sua parte. Seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E vê tanta fartura lá no seu sertão. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E vê tanta fartura lá no seu. Segura, Lucilei! Como é que tá o corpo a corpo, Lúcio? Recebendo agora a visita cordial do nosso amigo Joãozinho das Marcantes. Ele em companhia do cachaceiro, o secretário dele, sabe quem é? Mochila, meu irmão. Fala, Mochila, um abraço. Joãozinho da Marcantes, o cara lá do Tigrão. Tigrão. Um abraço pra vocês. Olha só quem tá aqui. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro pra noite de redenção. Ritinha. Ô Ritinha, mande um abraço ao nosso patrão, viu? Trabalhando o dia inteiro. Maestro, vamos de forró, vamos seguindo que essa é a pista. E hoje tá tudo alinhado. Vamos pedir a Deus pra nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu cio. Pra quem não conhece, isso aqui é o Lúcio Cedez. Mulher de filho, como é bom falar. O primeiro proprietário do Príncipe Negro, viu? Pra mandar uma chuva. Esse aqui. Para a terra molhar. Então bora! Bora forrosar! Renato, o tacacá do Renato. Cê tá vindo um cachaceiro desse de pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico, viu? Amiga Ritinha, mandou. Abraço ao Arlindo e a sua esposa. Tocava, um abraço, um beijão. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. A Luiz Limpeza. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Abraçando meu parceiro Renan e o Playboy. Essa dupla vieram pela primeira vez aqui na carroça. Eles falaram, Toninho, essa carroça é uma loucura. Velho curado, fazia forró, fofão. Triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofão, fofão, fofão. Fofona, fofão, fofão, fofão. Fofona, fofão, fofão, fofão. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofão, fofão, fofão. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto bom. Tocava de oi, fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ir. Bate lá pro monte, é velha guarda. Fofono, fofono, alô, pezão. Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, a poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo vamos junto. Super Cometa. Fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, fofono, a poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo vamos junto. Robert no líder, agora é luxuosa. Eu crio um cachorro, ele é muito biruta, mas quando eu falo o bichinho me escuta. Quando vai pra rua só gosta de andar trepado, o povo tá dizendo esse cachorro é tarado. Se ele vê um banco ele trepa, na calçada também trepa, no sofá trepa, no fogão é trepador. Espetacular. Mas se ele vê um banco ele trepa, na calçada também. Alô, Felipe! Trepa no sofá. Felipe, sua esposa é Edilene, é trepador. Ao lado do seu papai e o meu amigo Neto. Opa! Ela voltou! Eu pego a coleira, vou passear. Ele vê uma cadela e começa a me doidar. É peludinho, esse cão é o amor. O povo tá dizendo que ele é um trepador. Mas se ele vem no banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador, o danado desse cão. Mas ele vem no banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador, o danado desse cão. Eu crio um cachorro, Jack Velha Guarda, piruta. Lá no Barreiro, esse é meu parceiro. Quando vai pra rua, só gosta de andar trepado. O povo tá dizendo esse cachorro é tarado. Quando vem um banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador, o danado deste cão. Mas quando vem um banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão, é trepador, o danado deste cão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!